Vai que é cófano, escuta. Só confirmando, o plano foi apresentado aqui em Salvador mesmo. Salvador, uma boa noite, tá 3894. Tá 3894, boa noite, táxi de Alfa, segue o Airbus da Avianca, reporta para ingresso, táxi de Juliette. De Alfa, seguindo o Airbus da Avianca, reporta na Juliette 3294. Xané 6143, ingresso Juliette, portão 09. Juliette, 49, Juliette. Tem livre pouso, pista no zero, vento 150 graus com 10 nós. Autorizado pouso, 10, com 273. 854, 15, decola 52, controle 120, decimal 8, tem um mover, boa noite. 0, decimal 8, boa noite. O Delta é o solo na escuta. 5, decolado. 7 visual com tráfego curto final no zero. Pois o tráfego na curta ali mantém cabeceira no zero, tá 3567. Chama Recife agora, 12685, alternando 2545. 2685, 2545, boa noite. Boa. Gol no 567, Brasília, nível 360, guarda cobre no portão 02. A subida será Arbor Elefa. Três no solo 53, à direita 219, solo, boa noite. 219, boa noite. Boa noite, dono 273, Librão. 273, táxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reporta ingresso na Juliette, no 273. O vento 160 graus com uma dúzia de nós, 12 nós, tem nível de decolagem, pista no zero. Decolagem na pista 103567. Após a rolagem do Airbus, Web 6720, ali mantém cabeceira 10. Mike Eco Alpha, nós estamos checando a situação do seu plano com Recife, que o centro ainda não recebeu. Só mais alguns minutos e a gente retorna com a cópia. Voo no 567, cópia. Brasília, nível 360, Ambisul 17, decolagem da 10, primeira curva à direita, subida é Arbor, Elefa, controle Salvador 1208 e aciona 5506. Correto, portão 02, chama pronto, pushback tsunamento, 1567. No 273, Juliette, portão 01. Juliette, 01, no 273. Vento no 70 graus com 09 nós, livre decolagem, pista no 01. Decolagem no 01. Eu poderia confirmar, é 01 para o 1273? 01. Ok, grato. Salvador, boa noite, CAN 3897, informação Tango, autorização Guarulhos. 3897, boa noite, Guarulhos, o nível 340 já aprovado. Prepare a subida da Euleda Bridge, aguardando cópia no 05, CAN 3897. E ainda se escuta, obrigado. Decolou 58, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, vai ficar aqui na 728, boa. Dois Salvador, boa noite, vai ficar aqui na 720, passando 1400 nas coisas. 720 da web, subcontato radar Sadal 2, correção, ao 360. Após 2000 pés, só vai voar direto Leda, faz Leda Brito. Após 2000, voa a Leda, Leda Bridge, sobe pro 360, que é 7720. Oxanã 6259, Guarulhos, o nível 360 já aprovado, aguarda cópia no portão 09. Vai indo, vai apresentar, por favor. Da Euleda Bridge. Obrigado. Mike, é com Alfa na escuta do sol. Só para informação, ainda estamos entrando em contato com o Centro Recife para pegar a autorização do seu plano, ok? A subida será Coral, decolando da 17 com curva à direita. Então 3897, cópia. 3897, prossiga. Guarulhos, nível 340. via rota bridge, Pezul 16, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto bridge. Controle Salvador 120.8, aciona 5507. 340 autorizado para Guarulhos, decolagão no zero, curva direita da El Leda bridge, Pezul 16 até Bravo Hotel Zulu. Controle 208, o transponder 5507, TAM 3897. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, TAM 3897. Agora pronto, 97. Xandé 6259, cópia. Prossiga. Guarulhos autorizado ao nível 360, via rota bridge, Pezul 16, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto bridge. Controle 120.8, aciona 5502. Eu não comprei o transponder, desculpa, é pessoal, transponder. 5502. Ok, estamos localizados 360 para Guarulhos. Depois da 10, atenção com a direita, para Dael, Leda, depois direto para Brito. Então, vou na Pantulu no meio. Quando eu saí no 208 e o... O Xané 6, 2 pronto. Cotejamento correto, portão 09, chama pronto, Xané 6259. Trabalhando pronto, 6259. Objeto 6720, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 133.25. 133.25, Mike Eco Alfa, sem previsão, estamos entrando em contato com o Centro Recife, não estamos tendo contato com o plano de voo Recife para solucionar a situação do seu plano de voo, ok? Seguinte, continuamos tentando o contato com o Centro Recife. 154-195, só 9 milhas para Coral, mantém nível 120, serviço está encerrado, chame já na frequência 1201. Trip 5415, copiou? Autorizado Jundiaí, o nível 120, plano Yankee, decolagem da pista 107, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral, prossegue com a rota do plano de voo. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5522, o Mike é qual? Que é com alfa cotejamento correto com o PLB? Ciente, chame agora a torre 118 decimal 612 para acionamento e táxi. O ajuste no 020, tem um bom voo, Mike é com alfa. Boa noite, Salvador Galeão, nível 360, pronto, copy. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, via rota Upzulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena, decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, voa direto Bridge. O controle Salvador 120, décima 8, aciona 5504, gol no 601. Só confirmando a rota Upzulu 10, SMAP, após SMAP direto Lúvito, após Lúvito, Barbacena. E a subida vai ser a Dael, Leda, após Leda, voa direto Bridge. Então agora eu não compreendi, SMAP após SMAP, qual é a subida? SMAP após SMAP, direto Lima e Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, Lúvito, e após o início da chegada no Galeão, Barbacena. Então, zero SMAP, Barbacena, 0.3, Israel, Vitor, Vitor, correto, no 04, chama pronto, gol no 601. Autorizado no 02, chama táxi. Táxi, Mike Eco Alfa, reforçar ingresso 97. aeroporto está autorizado ingresso e decolagem da pista 17, o vento 190 graus com 09 nós. Tráfego da companhia liberando o setor agora, após o mesmo liberar a retaguarda, está autorizado iniciando 4, chama táxi, Gol no 601. Gol 609, chamarei o Gol no 609. O Salvador, Gol 1273, autorização para Pompim, na posição 1, na sua cabeça. Gol no 273 com fins no 360, só um minuto pra cópia. Valendo. O TAN 3897, portão 05, autorizado, chama táxi. A 7, a Lima tem cabeceiro no 0. A Lima tem 1-0. Gol no 273, cópia. Cópia no 273. Autorizado com fins do nível 360, via rota Upsul 16, decolagem pistão no 0, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda voa direto Bridge. A frequência do controle 120 decimal 8, aciona 5515, o gol no 273. Possível. 1273, autorizado com fins 360, conforme plano. Saída da EL, Leda após Leda, vou direto Brilho, 208, 55 no 5. Correto, chama pronto, portão 01, no gol 1273. Câmara. Solo, gol 601, na fase de táxi. Qual o alternado? Cliente autorizado direita via Índia, ponto de espera da 1-0, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 1020, tem um bom voo, gol 1601. 26, pela Índia, 1-0, boa noite. Salve, Salvador, muito boa noite, eu vou 1940, informação para a nossa direção Guarulhos. Gol 1940, boa noite, Guarulhos, nível 360 já aprovado, aguarda a COV no portão 03.